www.mtcds.com. Venha, venha, venha. Bonitinho. Ralo o coco, rala a coxa, bata a nega pra gemer. Ai, donadinha pra você. Essa menina tá doidinha pra gemer. Ai, donadinha pra você. Vai, vai. Ai, papai. Eu quero ver o balançado do prazer. Ai, donadinha pra você. Meu apelido é coco porque gosto de cocada. Tô vindo de mantê-lo, eu tapo qualquer parada. Raladinha é sucesso, conquistou a mulherada. É só pegar a coxa, mexer e fazer. Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer. Ai, donadinha pra você. E bota, bota, bota a nega pra gemer. Ai, donadinha pra você. Safadão. Ai, é o apaixonado safadão. Por ele mesmo, hein? Esse aí namora com ele mesmo, né? Ai, donadinha. E o nome dela é Cintura de Bola, o pancadão da Bahia. Olha o desmantelo aí. Em nome da Califórnia Produções, Cintura ao vivo, hein? Ô, negócio bom! Rala o coco, rala a coxa, olha a lambada dela, ó. Ai, donadinha pra você. Essa lambada tá batendo pra fumar. Ai, donadinha pra você. Ai, papai. Eu quero ver o balançado no prazer. Ai, donadinha pra você. Meu apelido é coco porque gosto de cocada. Tô rei do desmantelo, eu tapo qualquer parada. Raladinha é sucesso, conquistou a mulherada. É só pegar a coxa, mexer e fazer. Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer. Ai, donadinha pra você. Bota, bota, bota, bota a nega pra gemer. Ai, donadinha pra você. Ô, potência, vai! Ai. E a semana tá chegando no prazer. Ai, ai, ai.